caros ouvintes, boa tarde para todos. Tem agora início mais um Chip Tuning aqui no canal 1 da Antena Web. O programa tem a apresentação de André Machado e na produção e elaboração de conteúdos está Carlos Bonaparte. Anamanaguchi é um dos principais nomes do movimento chiptune. Tem já 9 trabalhos editados, 3 deles já são álbuns. Power Supply em 2006, Down Metropolis em 2009 e Scott Pilgrim vs. The World Video Game Soundtrack em 2010. No mesmo ano lançou os singles Higher Brushed, Aurora e My Skateboard Will Go On. Vamos então ouvir alguns dos seus temas esta tarde. Talvez o mais impressionante de todos seja Bollywood, incluindo o álbum de 2010, faixa número 11, num total de 24. Saltando depois para a faixa 23 do mesmo disco, intitulada de Just Like in the Movies. E já que aqui falamos neles, vamos também escutar os singles que não estão incluídos nos discos. Acabamos o programa de hoje ao som de Sing Operation, do álbum 8BP-065, não mencionado aqui no princípio, mas que foi também outro disco lançado no ano de 2006. Recordo apenas, e antes de passarmos à música propriamente dita, que a lista das faixas estará disponível na página do programa em canal1.radioantenaweb.info/programas/chiptuning.htm. Boa tarde e até para a semana. We'll be right back. na companhia do Canal 1. We'll be right back. Canal 1.